bailão. É rodeio, festa de peão, também tô no meio. É bailão, é rodeio, festa de peão, também tô no meio. Uma sanfona puxando a alegria, a noite inteira animando a gente. No arrastapé até raiar o dia, vou de carona no abraço quente. Bebericando, molhando as palavras, pra refrescar a brasa do desejo. Na brincadeira pode dar um romance, se a moça der chance, eu só pego um beijo. É bailão, é roteiro, festa de peão, também tô no meio. É bailão, é roteiro, festa de peão, também tô no meio. E no final do dia, o fogo faz companhia, e o violeiro toca pra gente sonhar. Aqui não se vê tristeza, em meio à natureza. No coração sertanejo que é o meu lugar. Ei, ei, ei, companheiro, quem quiser ser o primeiro, quando os peões forem embora, só vai ficar a saudade pelas ruas da cidade dos campeões da espora.